Capítulo 9. Cristianismo e comunismo. Em nossos escritos, encontramos e usamos um ponto fixo de referência em função do qual nos é possível formular juízos. Este ponto de referência, situado fora e além do transformismo universal, exatamente no polo oposto, envolve tudo em seu movimento. Dessa sua posição, este ponto imóvel e absoluto dirige tudo o que é móvel e relativo. Trata-se do pensamento de Deus. Este pensamento não se encontra abstrato nos céus, mas está escrito e é legível em sua lei, que é a sua expressão e constitui a norma anteposta como guia do funcionamento orgânico do universo. Nos seus vários capítulos e planos de atuação, esta lei não é toda compreensível para o homem, sendo conhecida somente numa parte mínima. As descobertas da ciência nada mais são senão progressivas revelações deste pensamento, a lei, que funciona nos fenômenos independentemente do conhecimento que o homem tenha ou não dela. À medida que progride, ele vai dominando uma amplitude cada vez maior dela, o que também, para os ateus, significa acercar-se de Deus. É em função deste pensamento orientador da existência que, nos limites do conhecimento humano, nós fazemos perguntas e podemos dar respostas. Permanecendo agora num terreno humano, no qual encontramos as consequências e aplicações dos princípios gerais da referida lei, perguntamo-nos qual é a posição atual da humanidade em relação às suas metas futuras. O que a história pretende realizar hoje? Colocando-nos perante a presente realidade histórica, podemos formular uma questão mais exata. Se é Deus que com a sua lei dirige a história, qual é então o significado do comunismo materialista ateu e para onde se dirige sua atual difusão? Trata-se de fenômenos situados em polos opostos, ambos positivamente existentes. Mas como explicar a contradição entre eles? Se Deus é o verdadeiro Senhor e se o seu pensamento ou lei constitui a norma que deve ser aplicada, então por que ocorrem nos fatos esta oposição de contrários e esta resistência à sua atuação? Se por um lado temos o polo positivo, onde tudo é sempre construtivo, qual é o trabalho útil que corresponde cumprir a este oposto impulso negativo de destruição? Não se tratará, então, de uma fase destrutiva necessária, cumprida em função de uma oposta realização construtiva? Ora, é o negativo que trabalha em favor do positivo. É o mal que é colocado a serviço do bem. Mais particularmente, talvez isto tudo responda à necessidade de se varrer as construções humanas feitas através do tempo sobre a ideia de Cristo, tão desvirtuada ao longo do caminho, para regressar a ela e realizá-la como Cristo a queria desde o princípio. Nas revoluções, a fase destrutiva é necessária para nos libertarmos do que é velho, pois este ocupa o terreno sobre o qual se pode construir mais em direção ao alto, sendo ela o natural precedente de uma sucessiva fase construtiva para alcançar posições evolutivamente mais avançadas. Isto é o que normalmente vemos suceder nas revoluções, usadas pela vida como método normal de renovação. Então, o comunismo poderia ter uma função histórica construtiva, inclusive no mais amplo sentido cristão. Porém, amplo neste caso não significa que a sua função seja constituir nos planos de Deus um instrumento para a vitória do atual grupo social que se qualifica hoje como representante de Cristo. Trata-se isto, sim, do triunfo da ideia de Cristo, a qual pode se desvincular dos seus atuais representantes quando estes não lhe sirvam mais, porquanto nos planos de Deus, o que importa é o avanço daquela ideia, e não os interesses e a sobrevivência destes. Quando eles não cumprem mais a função que lhes justifica a existência perante a vida, sua liquidação pode ser automática, pois torna-se indispensável para o progresso, sendo fenômeno biológico normal ao se verificar em tais condições. Podem formar-se, então, outros grupos, compostos de homens novos, sendo possível utilizar-se a mesma organização atual, mas com homens renovados no seu espírito, selecionados na luta, purificados pela dor e, por isto, levados a representar Cristo não só na forma, mas também na substância. Trata-se de uma posição totalmente diferente, porquanto a atividade e o centro de interesses deve passar do exterior ao interior, da aparência à substância, da exterior realidade do mundo à interior realidade do espírito. Qual poderia ser então, mais exatamente, de um ponto de vista cristão, a função do comunismo? Se o Evangelho, que sustenta a justiça social, não foi aplicado até hoje, senão em mínima parcela, por razões de imaturidade da raça humana, tanto de governantes como de governados, e se Cristo não pôde ter sofrido para ensinar em vão, então a vida, que o homem não pode deter, é levada a confiar a outro, fora do atual cristianismo, a tarefa de realizar, com outros meios e de outra forma, esse programa, lançado há 2000 anos e ainda não realizado pelos cristãos. Então Deus permite que os demônios se desencadeiem, reativando as forças negativas e utilizando-as para realizar o que as positivas ainda não fizeram. A princípio, o desenvolvimento histórico não estava ainda maduro para esta reforma, e Deus permitiu que o cristianismo dormisse no cômodo leito das adaptações humanas. Mas agora chegou-se a uma curva do caminho da evolução em que é necessário despertar, mover-se e caminhar. A função histórica do comunismo pode ser precisamente despertar os adormecidos para tirá-los do leito das suas comodidades, tarefa que deve ser realizada à força, porque o mundo organizou-se na defesa das suas velhas posições de comodismo e resiste, não se dispondo a renunciar a elas. Eis então que para abrir caminho é necessária a força, coisa que o cristianismo não pode usar e que agora vem em sua ajuda numa hora decisiva, quando depois de 2000 anos o sistema apenas da bondade deu prova de não ser suficiente para transformar o mundo em sentido evangélico. E a força é de fato a primeira fase, revolucionária e destruidora, nas transformações sociais. É desta forma que elas nascem para depois se desenvolverem, seguindo fatalmente a sua lei. Os violentos da primeira hora são depois liquidados, quando a sua função de varrer o que é velho está cumprida. Quem com ferro mata, com ferro será morto. Robespierre foi guilhotinado e a sua morte marcou o fim do terror. Ficam e são chamados a atuar depois os mais calmos, para realizar o trabalho da instalação nas novas posições, de assimilação das novas ideias e de reconstrução de uma nova ordem num plano mais alto. Eis de que maneira, historicamente e em sentido amplo, o comunismo poderia ser útil ao cristianismo, cumprindo a função de purificá-lo, condição indispensável para que o cristianismo possa continuar a cumprir a sua função, pela qual a sua existência é justificada. A tarefa do comunismo seria, portanto, salvar o cristianismo da sua liquidação através de uma lição realizada à força, devido à tenacidade de resistência da parte do que é velho. Embora seja uma ajuda de Deus, sua finalidade não é favorecer os homens a manter suas posições terrenas baseadas no cristianismo, mas sim cumprir o ideal cristão para que ele seja vivido e realizado, porque à vida interessa a evolução, a conquista das finalidades da história, a atuação dos princípios superiores, e não a prosperidade de um determinado grupo humano. A vida tende a acabar com tudo que é improdutivo e que, por isso, não contribui para a realização dos seus fins. É necessário compreender o que está sucedendo hoje. Pode ser um mal-entendido identificar o ministro de Deus com o ideal cristão, uma vez que, nos fatos, pode tratar-se de duas coisas diferentes, quando, em vez de se viver em função do ideal, utilize-se o ideal em função da própria vida, subordinando-o a esta. Trata-se de uma inversão de valores pela qual as posições são emborcadas, de modo que a espiritualidade, ao invés de vencer o mundo, é por ele vencida. Pode ser que hoje a história queira endireitar estas posições e repor cada coisa em seu lugar, fazendo que o ideal não mais esteja a serviço do homem, mas sim que o homem esteja a serviço do ideal. Em resumo, a ideia de Cristo finalmente movimenta-se para de fato vencer o mundo, ainda que este tenha se acostumado a vencê-la e esteja decidido a continuar por este caminho. Não será esta imensa onda de ateísmo que invade o mundo e que é composta também de cristãos uma doença do cristianismo, tornando necessária uma salutar operação cirúrgica para curá-la? Que os homens do cristianismo possam, como homens, ir à falência é aceitável, mas não se pode admitir que isto suceda com Cristo. É lógico que, para eles, quando se separam da primeira fonte de vida espiritual e ficam sozinhos no mundo inimigo, não haja mais remédio. Eles poderão se perder, mas nem por isso poderão paralisar a obra de Cristo, que está acima de todos os interesses humanos e elege os seus instrumentos onde quer. Se hoje o mundo, com o ateísmo, afasta-se de Cristo, isto pode representar um protesto não contra ele, mas contra quem o representa. É notório que a difusão da blasfêmia é maior nos países onde mais dominou a Santa Inquisição, que foi exercida em defesa da religião. Frequentemente, os ateus surgem não porque queiram se pôr contra Deus, mas porque, desiludidos, colocam-se contra os seus representantes, que são a coisa concreta vista neste mundo. E quando a realidade não corresponde às afirmações, então busca-se outras propostas. Há quem negue tudo para libertar-se da contradição. Há quem se converta para entrar em outros grupos semelhantes e buscar Deus em outra parte. E há quem vá buscar Deus por si mesmo, sem esses intermediários, os quais, quando passam a pertencer ao mundo, representam tão somente a si mesmos e são, por isso, repudiados pelo ateísmo. Então, os que não querem aniquilar-se dessa forma, seguem sós com Deus. A luta é entre os homens e não contra Deus, porque ninguém pode ter interesse em lutar contra quem está fora do mundo, tão longínquo, invisível e inalcançável. A revolta pode nascer só de uma rivalidade entre semelhantes, por um prejuízo recebido, o que é absurdo em relação a Deus. Para convencer, é necessário estar convencido, assim como para estabelecer a fé, é necessário primeiro tê-la dentro de si, crendo a sério, com fatos, e não só com palavras. A pregação que não corresponde à realidade da vida não persuade, tornando-se hábito escutá-la apenas como uma bela apresentação. O ideal, reduzido a exercício de retórica, não arrasta, porque falsifica o que devia ser paixão avassaladora, afirmação sentida e testemunho sincero de realização vivida. Quem ouve percebe este atentado à sua boa fé, mas, por lhe ser conveniente, acostuma-se ao cômodo jogo das adaptações. Então a religião se reduz a uma farsa coletiva convencional, na qual todos estão tacitamente de acordo. O rebanho é constituído de homens do mundo que conhecem as astúcias da vida, sabendo perceber e gostando de descobrir o que se esconde atrás das aparências. Estando cheio de enganos, o mundo está acostumado a desconfiar e se apercebe prontamente quando se usa o ideal à procura do ingênuo para crer nele. A demasiada insistência na fé cega do crente pode dar lugar a suspeitas, porque se presta otimamente para submeter os simples de boa fé. Por fim, chega-se a um consenso geral, porque é cômodo para todos não se aprofundarem demasia no porquê das coisas, permanecendo na superfície. Sucede, no entanto, que quando tudo isto se torna hábito, constituindo um sistema de aceitação comum, fixado em uma forma mental, então a religião se corrompe e decai. Que resultados espirituais poderão ser obtidos então? Se a semente que se lança na alma dos fiéis é desta qualidade, qual a planta que poderá nascer dela? É certo que os ingênuos são muito procurados em nosso mundo, mas também é verdade que a sua espécie, sob os duros golpes da luta pela vida, tende a desaparecer. Como pode um edifício, baseado sobre o ideal e sobre a fé da atuação fiel e sincera desse ideal, deixar de desmoronar quando as posições são assim emborcadas, fazendo a fé assumir outro significado e a descrença tornar-se quase um ato de sinceridade? O mundo está mudando e exige clareza. A melhor renovação que o cristianismo pode fazer não é modificar suas formas de rito, de tolerância ou de expansão de domínio, mas sim acreditar verdadeiramente nos seus ideais, oferecendo ao seu rebanho uma demonstração racional para que seja possível crer neles por haver compreendido e não por ter acreditado com fé cega, de olhos fechados. Isto significa fazer os outros sentirem que existe quem crê a sério, a ponto não só de viver a sua fé, mas também de, pelo fato de crer, dar prova disso com o exemplo. Antigamente, a astúcia aconselhada por Maquiavel passava por sabedoria. Ele dizia que era necessário mostrar as virtudes, mas tendo o cuidado de não possuí-las, nem praticá-las de verdade, para não se deixar enganar pelos princípios idealistas, os quais devem ser pregados aos outros para que eles os pratiquem e assim seja mais fácil dominá-los. Hoje, no entanto, dá cada vez menos resultado fingir para que os outros creiam. Pensar que eles se deixem enganar assim facilmente não é astúcia, mas sim ingenuidade. O número dos ingênuos diminui a cada dia. Aquela era uma fase mais primitiva e desde então o mundo caminhou. Torna-se cada vez mais assinalada a tendência de colocar de lado o hipócrita que engana, como elemento antissocial. O método de Maquiavel pressupõe o ingênuo que crê, enquanto hoje é comum deparar-se com a reação daquele a quem se engana. Eliminando o ingênuo, aquele método falha, e é o que está sucedendo hoje como benéfico resultado do seu longo uso. Assim, foi eliminado qualquer tipo de fé, e as massas foram educadas em sentido oposto, sendo obrigadas a desenvolver a desconfiança e, com isso, o sentido crítico e o controle, tornando mais apurada a sua inteligência. Estes são os salutares efeitos da prática generalizada e constante em todos os setores humanos desse método da pesca do ingênuo, segundo Maquiavel. Por obra de uma força negativa, surgiu, em sentido criador, uma automática seleção natural, pela qual sobreviveram apenas os mais astutos, os menos dispostos a crer e a cair como presa dos enganos dos outros. Eis mais um caso no qual o mal é utilizado para os fins do bem, demonstrando que, por meio da evolução, o negativo tende a se inverter no positivo, não apenas autodestruindo-se, mas também funcionando como elemento de construção. Hoje procura-se a substância. Os homens não se contentam mais com vagas promessas de incontroláveis e longínquas alegrias situadas no além e obtidas como compensação das dores atuais, que, em vista de tal consolação, devem ser suportadas pacientemente, enquanto outros, mais afortunados, gozam a vida no bem-estar. Por ser positivo, o homem moderno exige realizações imediatas e concretas, de modo que, em se tratando de promessas, ele quer ver claro sobre sua futura viabilidade. Para o pobre hoje, já não basta o submisso dever de depender da generosa e caprichosa concessão de benesses por parte de quem possui. A humilde súplica em busca de compaixão transformou-se atualmente no direito à vida, o qual não pode depender da vontade de poderosos que aceitem reconhecê-lo concedendo favores, mas deve ser regulado, como todos os direitos, sobre princípios de justiça. Então, não mais se admite apenas a beneficência de quem dá porque decidiu fazer uma concessão, que é insuficiente para compensar as diferenças de posição, mas exige-se, entre os elementos do organismo social, um cálculo positivo de direitos e deveres, que se realize imediatamente na Terra, sem problemáticos adiamentos para outras vidas, organizando-se o trabalho e as previdências sociais em favor de cada um dos componentes da coletividade. Se tanto do lado do comunismo como do capitalismo é possível hoje realizar este processo, isto se deve ao fato de que as mais baixas classes sociais alcançaram uma certa consciência coletiva, condição necessária para saberem organizar-se nas atuais formas, inconcebíveis na Idade Média, e poderem assim atingir o exercício dos próprios direitos. Esta é a forma pela qual a humanidade desperta, organiza-se e coletiviza-se em mais equilibradas formas de justiça social. Logicamente, se o mundo fosse mais evoluído, não teria sido necessário o assalto revolucionário comunista para que ele decidisse iniciar esta nova ordem de ideias. O que representa, portanto, na evolução da vida, o fenômeno comunismo? O que ele significa no pensamento de Deus, do qual nenhum fenômeno pode escapar e o qual, estando presente também neste caso e momento, estabelece a direção da história? Em que posição encontra-se este acontecimento perante o caso de Cristo, muito mais vasto e importante? Estará ele talvez incluído neste caso maior, constituindo uma fase transitória do seu desenvolvimento? Por caminhos tão diferentes, com métodos e movimentos opostos, que parecem querer anular-se reciprocamente, não quererão eles levar a humanidade ao mesmo ponto? Seria esta uma luta entre dois inimigos inconciliáveis para se destruírem, ou, pelo contrário, uma inconsciente colaboração para realizar a mesma construção? Não estaria o comunismo ateu trabalhando sem saber para realizar os grandes desígnios de Deus ignorados por ele, varrendo com tudo aquilo que, em nome de Cristo, foi feito para os interesses humanos? Qual é, então, em última análise, a verdadeira função do comunismo? Não se pode contestar a sua expansão, sendo necessário explicá-la. Sem interesses partidários e preferências preconcebidas, queremos compreender o que está sucedendo em profundidade e qual a razão para isto. Admita-se ou negue-se a existência de Deus, resta o fato de que a vida, e com ela a história, encontra-se dirigida por uma inteligência. Constatamos a existência de uma lei que, para todos, crentes ou ateus, reage contra o erro e o corrige, obrigando-nos com a dor a reconstruir a ordem violada. Quem conhece as leis da vida sabe que um afastamento do reto caminho da evolução é submetido a um processo de retificação. Em termos religiosos, afirma-se que, abre aspas, é a mão de Deus fazendo justiça, fecha aspas. Em termos racionais, pode-se dizer que, abre aspas, trata-se de um movimento de forças imponderáveis encarregado de restabelecer os equilíbrios alterados, fecha aspas. Neste caso, as forças do mal, que são particularmente adequadas a uma ação agressiva e destrutiva, entram em ação espontaneamente, pois têm a mesma natureza negativa daqueles impulsos reativos. No plano físico, isto se repete no caso de um organismo deteriorado, contra o qual a vida lança doença para provar a sua resistência, obrigando-o assim a lutar e, com isso, a desenvolver suas qualidades sãs e vitais, ou então para liquidá-lo, caso ele não seja capaz de resistir por estar demasiado deteriorado. Vemos, portanto, que tais medidas corretivas fazem parte das leis da vida. Considerar que os ateus estejam isentos delas seria como pensar que eles pudessem, por ser incrédulos em matéria de doenças, ficar imunes aos ataques patogênicos contra seu organismo. O ateísmo não outorga imunidade contra as consequências do erro, nem subtrai ninguém às leis da vida. Uma vez cometido o erro, não é possível deter os seus efeitos. As doenças, assim como as revoluções, são tempestades de purificação, constituindo meios de reação contra a deterioração, que corrompe e destrói. No fundo, trata-se de cataclismos vitais com o objetivo de saneamento. A atual crise do mundo é de sinal positivo, pois, em meio à destruição de que é feita, contém também grandes impulsos construtivos. Trata-se de uma crise de morte no que diz respeito ao passado, mas é crise de nascimento em relação ao futuro. Isto é provado pelo fato de que a temperatura psíquica da humanidade está subindo rapidamente. O comunismo é uma das forças que está funcionando dentro do desenvolvimento deste fenômeno, mas é necessário ver em que posição e com que finalidade a cumprir. O fato de estar incluído num processo de evolução, hoje particularmente intenso, não significa por si só que ele seja uma força de tipo positivo, benéfica, de acordo com o sistema. O comunismo continua sendo uma força negativa, maligna, de tipo antissistema. A mente universal, que dirige o percurso da história, utiliza aquela força com uma finalidade de bem, empregando-a para a destruição, mas com um objetivo construtivo. Tal impulso negativo, então, guiado para concluir a sua ação na obtenção de resultados positivos, constitui, em última análise, um mal necessário, cuja finalidade é benéfica. Talvez a função histórica do comunismo também seja provocar uma reação purificadora do cristianismo, obrigando-o a seguir a ideia de Cristo para vivê-la na forma em que, pelas razões anteriormente explicadas, não pôde fazer até hoje. Assim, o cristianismo poderá se tornar cristão. Este seria o verdadeiro triunfo de Cristo, resultado imenso, cujo valor compensa as dores que custará para ser alcançado. Este seria o verdadeiro impulso para frente no caminho da evolução, com uma redução de poder terreno e uma correspondente conquista de valores espirituais. Este seria o verdadeiro progresso em direção a formas de vida mais elevadas, para civilizar o mundo e transformá-lo em sentido cristão, regressando ao centro do caminho da evolução sobre o qual a vida nos quer reconduzir quando nos perdemos pelas vias do mundo. O comunismo representa um impulso em direção a este endireitamento. Por haver resistência à transformação, é necessário que este impulso seja enérgico, dotado de meios persuasivos, e o comunismo os conhece bem. A luta é grande, porque o cristianismo resiste, procurando conservar a velha ordem, cujas vantagens goza e sobre as quais baseia as suas posições. No entanto, ambos estão fechados dentro do mesmo processo histórico para realizar a mesma obra de construção. O cristianismo possui a ideia, e o comunismo tem a força para impor a sua realização. A ideia, por si só, permanece uma abstração fora da realidade. A força, sem a ideia para lhe dirigir a ação, pode ser levada a realizar as piores coisas. A vida produz os opostos e depois os aproxima em posição de complementaridade para fazê-los colaborar, lutando como rivais para alcançar o mesmo fim. Trata-se do processo de colaboração entre opostos complementares, à semelhança do que acontece na luta do casal macho-fêmea, destinado à procriação. Por lei de evolução, é lógico e justificável que no passado, numa primeira fase do seu desenvolvimento, o cristianismo, para chegar até hoje, tenha sido obrigado a aceitar os métodos da época, adaptando-se ao estado involuído da humanidade de então. Mas, pela mesma lei de evolução, é lógico e necessário que hoje, em uma fase mais avançada de seu desenvolvimento e do mundo, o cristianismo desperte e passe de verdade à realização do seu programa, aproveitando a oportunidade e os incitamentos que Deus lhe oferece nessa nova maturidade histórica. Num universo onde tudo está ligado e atua em harmonia, o negativo e o positivo, mal e bem, embora em posições reciprocamente contrárias, trabalham em colaboração, inseridos no mesmo processo bipolar a favor da evolução. Com o tempo, as revoluções acabam por devorar os seus filhos, e com isso, o mal acaba por se eliminar a si mesmo. No entanto, o bem, que o mal com seu esforço emborcado conseguiu estimular, purificando-o e renovando-o, permanece, deixando como resultado para as novas gerações o avanço evolutivo conquistado. Não é algo novo para a vida este método de utilizar tudo num sentido criador, inclusive os elementos destrutivos. Assim, o comunismo, visto em sentido amplo, pode ser entendido como uma reação corretiva por parte da lei de Deus, representando uma tempestade de dor cuja função é despertar o espírito, meta da evolução. foi dito que, abre aspas, o comunismo está testemunhando os deveres que o cristianismo não cumpriu, fecha aspas. Mas por que testemunhando? Será que é para enfim cumpri-los ou é somente para ressaltar que eles não foram cumpridos e assim sentir-se autorizado a agredir e liquidar quem deveria tê-lo cumprido? De que púlpito parte a pregação? Como pode fazê-la um comunismo que, nos fatos, pratica métodos que estão nos antípodas do Evangelho? Como pode quem tem defeitos condenar os defeitos dos outros? O fato é que os homens são todos da mesma raça e fazem em toda parte as mesmas coisas. São os fatos e o modo de atuar que revelam, por detrás das palavras e das ideologias, qual é a realidade. Mas se a teoria não corresponde à prática, pois o Evangelho comunista mata em nome do ideal, enquanto o Evangelho de Cristo induz a se deixar matar pelo ideal, tudo isto significa que, de fato, os dois evangelhos estão nos antípodas, sendo um o contrário do outro. Vê-se, por isso, quanta confiança pode merecer um evangelho comunista camuflado de evangelho cristão. É inútil mudar os termos. Os dois terrenos são completamente diversos. Um é material, o outro é espiritual. Um é político, o outro é religioso. O que significa esta atitude de se apropriar do Evangelho para usá-lo ao contrário, buscando destruir Cristo e levar à supressão do setor espiritual da vida? Então a função do comunismo não é cumprir o Evangelho que o cristianismo não realizou, mas sim castigar o cristianismo por ele não o ter realizado, obrigando-o a isso através de métodos bastante persuasivos. É indiscutível que na Terra, devido à natureza do homem, nada se obtém com os métodos evangélicos, que funcionam somente para seres mais evoluídos. Isso, porém, permite ao comunismo insurgir-se no campo das atuações terrenas, que nada tem a ver com espiritualidade. O fenômeno é explicável. O Evangelho está marcado ao longo da linha da evolução como uma realização futura, razão pela qual, hoje, apresenta-se no alto, acima da vida vigente, como um ideal que, antecipando o amanhã, está à espera para tomar corpo na Terra. O comunismo surge, então, 2000 anos depois de Cristo, em tempos mais maduros, que tornam possível tentar-se uma distribuição mais equitativa de bens, não só como caso isolado, por iniciativa individual e fins espirituais, mas também em escala social, assumindo uma organização coletiva e tendo finalidades terrenas reais. Eis porque o comunismo encontra-se realizando alguns pontos do Evangelho. Mas mesmo nestes, há uma grande diferença. O comunismo não se limita a aconselhá-los, mas os realiza. Não os propõe ao indivíduo para a sua perfeição, mas os impõe às massas. Não se ocupa de longínquas metas espirituais, mas busca realizações humanas imediatas. Disto deriva a diferença de método. Quem segue a técnica evangélica da bondade trabalha só no terreno do ideal, mas quem deve agir na terra tem de seguir os métodos do mundo, bem diversos daqueles feitos por Cristo para as realizações espirituais, pois aqui estamos no plano material. Os métodos evangélicos presumem um grau de evolução e civilização ainda não alcançado. É assim que, numa humanidade ainda imatura, a força e a violência, que estão nos antípodas do ideal, podem formar parte indispensável da técnica da sua descida na Terra. Esta descida implica imensos deslocamentos de ideias, interesses e posições, mas o estabelecimento de uma nova ordem no lugar da velha, que não se deixa demolir, somente pode ser obtido à força. Um pioneiro isolado pode vencer com o martírio, as massas não. As funções históricas do cristianismo e do comunismo, mesmo que ao longo do caminho possam encontrar algum ponto de contato, são diferentes. O primeiro estabelece as metas longínquas, ainda situadas no nível super-humano do ideal, enquanto o segundo está no meio do mundo, para causar um estremecimento que leve à realização concreta daquela meta. É evidente que, devido à estrutura de nosso mundo, não há outro caminho, ainda que isto pareça uma contradição, para passar da teoria do cristianismo pregado à prática do cristianismo vivido. E isto nos é provado pelo passado. Trata-se de uma tentativa inicial, de grau ainda involuído, como demonstram os métodos usados, inevitáveis quando se quer realizar algo no atual nível evolutivo da humanidade como movimento de massa. Descer para a atuação prática significa ter de mergulhar em nosso mundo tal como ele é para realizar um trabalho que somente quem tem a força bruta do primitivo pode ter a capacidade de cumprir. Depois desta nova germinação de impulsos evolutivos, o novo cristianismo, purificado pela tempestade, poderá retomar, sobre a estrada aplainada pelo cilindro compressor de revoluções e guerras, o seu caminho triunfal em direção a Cristo. Este é o fenômeno nas suas grandes linhas. Porém, se olharmos detalhadamente, mais de perto, poderemos ver o que deverá suceder. Vivemos num momento histórico decisivo, de deslocações de equilíbrios e posições, de mudanças profundas, que levam a humanidade a gravitar em direção a outras metas e realizações, em função de outros pontos de referência. Uma necessidade de sinceridade e clareza impulsiona a uma revisão dos valores tradicionais para eliminar os fictícios e ficar com os reais. O cristianismo está colocado numa bifurcação: ou se faz cristão a sério, ou será liquidado, pois se não cumprir mais a sua função, não terá mais razão de existir. Então, o desenvolvimento do programa evangélico poderá continuar, mas confiado a outros homens, a outros instrumentos, que serão chamados por Deus, adequados à realização daquele ideal que fatalmente se cumprirá. A atuação dos planos de Deus não pode ser limitada aos interesses de uma classe dominante. O Evangelho, além de fenômeno religioso, é também fenômeno social e biológico de importância fundamental no desenvolvimento da evolução da vida no plano humano da coordenação coletiva para passar à fase orgânica. Neste desenvolvimento está envolvida a existência de todos os homens, tanto dos cristãos como dos ateus. A descida dos ideais, embora se realize através das religiões, faz parte integrante do fenômeno da evolução, pois antecipa e obriga a avançar, interessando, portanto, também à ciência positiva dos ateus. Eis então que o comunismo pode ter a função de despertar o cristianismo, obrigando-o a cumprir a sua função e, assim, contribuindo para que ele não seja liquidado pela vida. O comunismo pode ser entendido como um bisturi em mãos de um hábil cirurgião. O bisturi corta as carnes, mas o cirurgião sabe o que faz, operando para curar e não para matar. A vida está do lado do doente para curá-lo, por isso o opera, pois quer que ele viva e evolua ainda. Curar-se, para o cristianismo, significa reencontrar os seus valores mais vitais, que são os espirituais. Se ele voltar a encontrar Cristo, então se salvará. De outro modo, ficará só, e sem Cristo, acabará por se perder. O que morre não é Cristo, mas sim a organização humana, pois a lei de Deus não lhe permitirá continuar vivendo, visto que ela já não representa a sua ideia, condição sob a qual Cristo permitiu a sua sobrevivência. Não é com finalidade destrutiva que estamos fazendo estas afirmações, mas ao contrário. A lógica colocação deste fenômeno, tornando-o compreensível, permite-nos conhecer qual deve ser a técnica defensiva da parte do cristianismo contra o assalto comunista. Que este lado esteja atacando e que o outro lado esteja resistindo em posição de defesa é fato evidente. Mas como conduzir a defesa? Foram usadas as armas espirituais, com excomunhões e coisas similares. Mas estas sanções realizam-se apenas no além, que está, portanto, fora do terreno positivo, o único levado em conta pela parte oposta. Trata-se de pressão psicológica, válida somente enquanto existe um estado de fé e a correlativa sugestionabilidade, coisas que, devido ao materialismo desagregante, vão desaparecendo. Procurou-se então pactuar, buscando o diálogo para amansar o inimigo. Tentou-se ficar semelhante a ele pelo caminho das concessões para chegar a uma convivência pacífica. Mas o comunismo sempre se aproveitou disso para avançar. Existe uma tática segura, porém mais difícil de realizar, que consiste em eliminar os próprios pontos fracos, os quais atuam como portas abertas, permitindo ao inimigo entrar. O que poderia o comunismo contra a pessoa de Cristo? Nada dele haveria para reprovar nem retirar. Se o cristianismo se tornasse como Cristo, o que poderia lhe objetar o comunismo? Este só pode atacar onde o cristianismo não é como Cristo. Se o cristianismo permanecesse acima do mundo, fora do campo político e econômico, assumindo sua função espiritual, que lhe pertence de direito e constitui um terreno inexistente para o comunismo ateu, as razões para o ataque deixariam de existir. Mas o problema é que, para a maioria dos homens, o terreno espiritual é uma zona inexistente, da qual se foge para não renunciar à vida na sua forma material, que é a única forma na qual ele a consegue conceber. Mas já vimos como o cristianismo adaptou-se ao mundo, assumindo seu respectivo modo de viver e, portanto, chocando-se com o comunismo no terreno onde este quer imperar. No entanto, para um organismo de natureza espiritual, como é o cristianismo, não há outro meio de defesa senão permanecer coerente aos princípios básicos da instituição, que representam uma força proveniente de um plano desconhecido pelo comunismo, o espiritual, constituindo, para quem sabe usá-la, uma força tão válida e concreta como as de origem material. Colocar-se no nível do atacante, rebaixando-se a lutar com ele no seu terreno, onde a vitória é do poder econômico, da astúcia, das alianças com os poderosos e da diminuta sapiência do mundo, justamente o campo no qual o oponente é forte, não deve mais ser a reação defensiva do cristianismo, que deve, isto sim, elevar-se sobre o comunismo para atuar num plano inacessível ao mundo, utilizando forças que este não conhece e que não lhe obedecem. Mas quem é imparcial deve saber ver também o que sucede na parte oposta. Será o evangelho comunista o verdadeiro evangelho ou trata-se de comunismo disfarçado de cordeiro, de Satanás mascarado de Cristo? Não convence aquela pregação de uma justiça evangélica realizada por meios ferozes, que tentando parecer justiça, constitui de fato astúcia para, assim camuflado, penetrar melhor em casa alheia, aproveitando a credulidade dos ingênuos. Porém, uma vez tendo entrado, a realidade é bem diversa. O comportamento no desenrolar dos fatos revela o verdadeiro conteúdo da ideologia. É assim que a prática não corresponde à teoria em nenhuma das duas partes. Na realidade, cristianismo e comunismo são apenas dois grupos de homens e interesses que, à sombra dos ideais, fazem no mesmo nível a mesma guerra pela própria sobrevivência. Não temos, portanto, como deveria ser, o choque entre dois planos biológicos, um superior e um inferior, entre o ideal e o mundo, entre espírito e matéria, mas sim entre dois grupos substancialmente da mesma natureza, que atuam com os métodos humanos situados no mesmo nível. Uma vez que a luta é travada entre semelhantes e no mesmo terreno, ação e reação são do mesmo tipo. Podemos, assim, explicar a razão pela qual o assalto do comunismo toma também esta forma de engano. Como tínhamos explicado anteriormente, este ataque é devido à reação da lei, que, segundo a inteligência do universo, dirige o funcionamento orgânico do todo. A reação é contra uma violação da ordem, e o seu objetivo é restabelecer o equilíbrio violado. Podemos nos permitir aqui a formulação destas apreciações, uma vez que as deduzimos como consequência de soluções gerais já alcançadas por nós em outro lugar, as quais constituem sua base, autorizando-nos assim a concluir. Ora, a razão está no fato de que a reação da lei é levada a assumir a mesma forma e a seguir o mesmo tipo de erro que a gerou, pois a reação nada mais é senão o mesmo impulso violador retrocedendo contra quem o lançou. O primeiro e o segundo movimento são simplesmente as duas fases, ida e volta, do percurso realizado pelo mesmo impulso. Causa e efeito não podem deixar de ser da mesma natureza. Quem engana lança sobre si mesmo o engano. A falsa santidade acaba por fazer aparecer o diabo vestido de santo. Assim, o comunismo é levado a usar a técnica do engano, sendo atraído a isto porque o erro através do qual o cristianismo provocou a reação da lei, cujo instrumento de efetivação foi o comunismo, é do mesmo tipo. Foi o cristianismo que, do seu lado, abriu as portas para o comunismo, oferecendo a ele, com este tipo de ponto fraco e consequente vulnerabilidade, o lugar de menor resistência, onde é mais fácil romper as barreiras e penetrar nas defesas do inimigo. Assim como a força do assalto microbiano está na vulnerabilidade orgânica do indivíduo, a força do comunismo também é dada pelos pontos fracos do cristianismo. Qualquer atacante estuda as brechas que o inimigo oferece para ser atacado. O comunismo descobre e utiliza estes pontos. Nas nações, eles são os governos fracos e corrompidos, a desorganização e a miséria. No caso do cristianismo, um deles é a tradicional simbiose cristianismo-capitalismo, que sai do terreno espiritual, ao qual o comunismo não tem acesso, para entrar no terreno específico deste, que é o terreno econômico. A referida aliança forma o grande grupo das classes dominantes, das pessoas de bem que estão do lado da ordem e das virtudes e devem, portanto, demonstrar que respeitam a ordem e possuem virtudes, sob pena de serem acusadas de falsas, caso não o façam. Então aqueles que mostram tão excelsas qualidades caem nos laços armados por eles mesmos. O seu inimigo exige que eles mantenham a sua palavra e pratiquem nos fatos as virtudes que professam, cobrando que sejam bons, honestos e justos de verdade, porque tudo isto os desarma, debilitando-os na luta, o que agrada a parte oposta, porque facilita a sua vitória contra eles. Fazer a guerra contra um santo que perdoa e se deixa martirizar é mais fácil que fazê-la contra uma fera ou um inimigo bem armado. Se Cristo, em vez das suas legiões de anjos, tivesse empregado legiões de soldados aguerridos, os romanos e os judeus o teriam tratado diversamente. Através desta sua simbiose com o capitalismo, o cristianismo desceu do seu superior plano espiritual para se submergir naquele terreno onde está situado o comunismo. É neste nível humano, bem diverso do divino, que tem lugar o choque. Lutar contra Deus em si mesmo não interessa ao ateu, porque é absurdo lutar contra algo que não se acredita existir. A luta surge quando aparecem na Terra, em forma tangível, homens que, como representantes de Deus, atuam no plano humano. Então a luta do comunismo contra o cristianismo não é entre o homem e Deus, mas sim entre homens. Não se trata de uma luta de princípios, mas sim de interesses, que são a razão pela qual os homens procedem assim na Terra, seja em nome da ideologia defendida pelos comunistas, seja em nome dos ideais pregados pelos que se fazem representantes de Deus. Ao comunismo não interessa a negação teórica de Deus, mas sim a negação prática das organizações humanas que, em seu nome, possuem poderes econômicos e políticos. O que é puramente espiritual, portanto de domínio íntimo, escapa por sua própria natureza a qualquer intervenção do exterior. Por isso é difícil controlá-lo coativamente. O choque depende, portanto, desta descida do cristianismo do plano espiritual para o temporal, que o coloca no mesmo nível do seu antagonista. Se o cristianismo tivesse ficado no seu plano, se não tivesse baixado até se tornar coisa do mundo, como é o comunismo, teriam faltado os pontos de contato e de rivalidade, que são o motivo da luta. Entre dois grupos humanos que usam bandeiras diversas, a luta é inevitável. Porém, Deus está acima de todos, dirigindo tudo para os seus fins, diferentes dos humanos. Nos planos de Deus, para que serve, então, e aonde quer chegar esta luta? O seu resultado benéfico poderá ser que o cristianismo seja obrigado pelo comunismo a se retirar ainda mais do campo material, para expandir-se no seu terreno, que é espiritual, deslocando seus interesses do primeiro para o segundo. Isto é o que Deus quer, porque isto é espiritualização, o que significa o regresso ao plano fundamental da evolução, razão da existência. Em outros termos, no desenvolvimento da história, seguindo os planos de Deus, o grupo humano representante do comunismo assalta o grupo humano representante do cristianismo para forçá-lo a se espiritualizar, obrigando-o a subir e aproximar-se de Deus. Isto significa um regresso a Cristo. Este é o significado do ataque comunista. A fraude por parte do cristianismo, neste caso, é substancial, pois se desenvolve num fator concreto, o terreno econômico. O cristianismo pregou aos pobres a não resistência e a aceitação do sacrifício, exaltando-os em teoria e compensando-os com consolações de além-túmulo, mas deixando-os na terra entregues à sua miséria. Para salvar seus interesses, aliou-se com os ricos e poderosos da terra, deixando aos deserdados as consolações do céu e a honra de saber sofrer. Se o cristianismo hoje vai ao encontro das classes mais pobres, é porque elas se organizaram e assim tornaram-se poderosas. No passado havia somente a esmola e a beneficência, e não o direito ao trabalho e à vida. Se o cristianismo tirou vantagem desta aliança no passado, ele não pode deixar de estar hoje envolvido nas consequências que dela decorrem. Da formação do binômio cristianismo-capitalismo, inevitavelmente deriva que ambos tenham a mesma sorte. Desde que o primeiro colocou suas raízes na terra como capitalismo, é natural que o comunismo queira eliminá-los ao mesmo tempo, como expressão do mesmo sistema. Hoje, como já explicamos, o pobre não se contenta mais com simples concessões, com as quais é colocado à disposição do arbítrio alheio, mas assenta os seus direitos e os faz valer, exigindo que os outros cumpram com os seus deveres a seu respeito. O cristianismo havia criado a ovelha paciente e submissa, que espera e agradece, mas o comunismo está criando o indivíduo organizado, que discute sobre justiça social e exige a sua aplicação. Mas, por este lado, também não é possível justificar-se a ação comunista, porque a fraude do cristianismo corresponde à fraude do comunismo, que faz alarde da justiça social para melhor penetrar e dominar. Em teoria, o comunismo proclama-se defensor dos deserdados, sublevando-se contra as injustiças do mundo. Mas que benefício deste nivelamento gozam as massas na prática? Este novo método de vida social melhora as suas condições de existência em confronto com as dos países capitalistas? O comunismo desejaria ser uma tempestade de saneamento contra as muitas injustiças, mentiras e corrupção. Estas existem de fato, e a revolta contra tudo isto é uma esperança de libertação que impulsiona as massas em direção ao comunismo. Trata-se de um impulso negativo, determinado não por uma atração em direção a uma ajuda, mas sim por uma repulsão que induz a fugir de um inimigo perigoso. Mas pode a passagem de um partido político para outro transformar o homem e torná-lo melhor? Por acaso não continua ele sendo o que é para fazer as mesmas coisas em qualquer partido que se encontre? Existe no homem um desejo de justiça, mas que tende primeiramente a realizar-se em favor do seu próprio egoísmo, começando pelos direitos próprios e pelos deveres dos demais. Dentro desta obscura revolta contra tantos males sociais, em busca de honestidade e justiça, frequentemente agitam-se os impulsos mais baixos e desordenados. Tudo isto é náusea da corrupção alheia, mas é também desejo de fazer a mesma coisa e inveja por não poder gozar as mesmas vantagens. Não se quer a mentira dos outros porque nos traz dano, mas aceita-se alegremente a própria mentira que nos traz vantagem. Prefere-se, inclusive, arriscar uma destruição geral na esperança de que na confusão haja individualmente alguma coisa a ganhar. Então, aproveitando-se da palavra justiça, tenta-se de fato mascarar a tentativa de se aproveitar e o desejo de se vingar. O resultado de tudo que observamos, então, é a luta de classes, com o ódio entre elas impulsionando a guerra. Por este caminho, os dois grupos que proclamam o Evangelho chegaram ao seu polo oposto, obtendo ameaças de guerra ao invés de paz, agressividade ao invés de colaboração, ódio ao invés de amor. Assim, o Evangelho foi atraiçoado por ambas as partes, único objetivo no qual os dois inimigos concordam e colaboram. De quem é a culpa? Se o remédio é pior do que a doença e o médico está mais doente que o doente, não será a culpa de ambos? Assim, o mundo tomou um caminho de egoísmos e antagonismos, de destruição e de dor. O mundo está carregado de ódio e arde com o desejo de descarregá-lo sobre alguém. O comunismo o recolhe, o organiza e o canaliza para utilizá-lo nas suas finalidades de domínio através da luta de classes sociais, dirigindo-o de baixo para cima. E todo este ódio é generosamente devolvido de cima para baixo. Mas eis que a tão invocada igualdade, embora ainda não tenha sido alcançada no terreno econômico, já foi estabelecida no terreno do egoísmo. Esta cisão entre classes sociais inimigas é chamada de amor evangélico. De ambas as partes, tudo é negativo e involuído. Será que isto é produto do Evangelho de Cristo? Ou tudo que se faz no mundo não passa de um emborcamento do Evangelho? A realidade escondida por baixo das palavras e dos ideais é bem diversa e não pode deixar de produzir os seus efeitos. Como resultado de tanto progresso científico, o mundo hoje vive sob o terror de uma guerra atômica e parece que a dor é a única palavra capaz de se fazer compreender em todas as línguas. Então, depois de imensas tempestades destrutivas, os sobreviventes tratarão, fraternalmente, de se colocarem realmente em acordo, não mais se enganando com palavras. Então poderá aparecer o amor, o Evangelho verdadeiro, vivido a sério. A estrada é longa e nos encontramos apenas no começo da grande curva. Não estamos formulando teorias. Estamos contando uma história, em grande parte, ainda futura. Se Cristo prometeu o triunfo da sua verdade, esta terá de se afirmar mais cedo ou mais tarde, mesmo que sejam necessárias semelhantes tempestades de dor para vencer a tentativa do homem de deter a evolução e retroceder ao antissistema. Sabemos, porém, que o desencadeamento das forças negativas não pode levar senão à vitória das forças positivas. O resultado de um ataque não é a sua afirmação, mas sim a afirmação da reação que ele provoca. Do ataque comunista, das revoluções e das guerras, poderá surgir um cristianismo purificado. Então Cristo poderá ressurgir no coração dos homens e o seu amor poderá realmente afirmar-se no mundo. Se a culpa do cristianismo foi tornar-se materialista com o mundo, o saneamento que o comunismo e as consequências dele provocarão consistirá em obrigar o cristianismo a espiritualizar-se e apoiar-se exclusivamente em forças espirituais, inacessíveis para os involuídos que não podem usá-las, pois além de não as conhecer, elas não funcionam em suas mãos. Se devido à imaturidade evolutiva do homem, o cristianismo não pôde até agora alcançar uma aproximação maior da espiritualidade, hoje que a humanidade está evoluindo rapidamente, um batismo de dor com o ataque do comunismo pode ser providencial para dar ao cristianismo um impulso para o alto e repor o mundo no caminho da sua progressiva espiritualização. Não se pode culpar o cristianismo de não haver avançado mais do que a humanidade no passado. Mas ele será culpado hoje perante as premências que lhe são lançadas neste momento historicamente mais adequado para um salto em frente, se não se decidir a ascender. Se a continuação dos velhos sistemas foi justificável no passado, ela já não será mais agora, que a humanidade está saindo do estado de involução ao qual eles estavam condicionados. Se o grande abalo chegou hoje, é porque é hora de despertar. A vida sabe o que ela quer e, para alcançar isso, aplica os impulsos adequados às condições do momento e à capacidade de responder, colocando-os em movimento quando há uma possibilidade de êxito. Uma vez que as guerras se tornam cada vez mais ruinosas para os vencedores do que para os vencidos, que as revoluções se transformam, chegando até onde os seus promotores não pensavam, e que a vida tende a evoluir, espiritualizando-se, é provável que o resultado mais útil de tão grandes choques não seja a vitória de um grupo humano, religião ou partido, de um país contra outro, mas sim do Cristo purificador de todos, para o bem de uma humanidade que o compreendeu e que finalmente, encaminhada pelos acontecimentos que a fizeram amadurecer, decidiu civilizar-se a sério, vivendo realmente a lei de Cristo. Final do capítulo 9.